Game Track Podcast. O volume do seu videogame está começando mais uma edição do Game Track Podcast, o episódio de hoje de número 45, olha só. E vamos aos nossos participantes, ou só dois participantes, sei lá. Aqui é o Zavos aí, cara, Peter McConnell, você ganhou meu coração. E aqui é o Fedaik. Velho, eu não conhecia você até hoje. Olha só, né, cara, você tá acostumado só a ver os jogos dele e não conhecia o cara. Pois é, eu não conhecia o cara em si. Então, galera, estamos reunidos aqui, na verdade, eu e o Fedaquim estamos reunidos aqui para fazer um Game Track voltado a um compositor, né? Dessa vez vamos falar a respeito do Peter McConnell, ele que é um cara muito importante, principalmente para a galera que curte o gênero de adventure, né? Porque grande parte dos jogos da LucasArts, local onde ele trabalhou por mais de 10 anos, os jogos que foram feitos por lá, ganhou muito destaque com a trilha sonora e grande parte dessa trilha sonora foi composta ou direcionada ou algo do tipo por essa pessoa, né? O nosso amigo McConnell, nosso norte-americano aí que a gente vai falar no episódio de hoje. Falaremos além da parte biográfica, né? Contando um pouco da história dele, a formação dele, os principais trabalhos. Falaremos de alguns jogos que selecionaremos aqui, já alertando as beats de Star Wars, que sabe que muitos dos jogos que ele trabalhou, a gente não vai falar. Esse cast merece um cast à parte, ou não, dependendo do nosso humor. Sim, sim. Então falaremos aqui de alguns jogos lindos que ele fez, né? Bom, então vamos começar esse papo muito bonito após a leitura de e-mails e comentários. Estamos começando a leitura de e-mails, eu e mais o Fedaik, por que não, né? Aproveitando o cara, já o cara tava gravando aí comigo o cast especial de compositores, né? Zé, o vagabundo já tá ali. Lembrando que os episódios que tem o final 5, que a gente segue desde o número 25, a gente tá falando sobre compositores. No 25 a gente falou sobre o Chris Velasco, né? Que foi um compositor ocidental. No 35 a gente falou sobre Yuzo Koshiro, que é um compositor oriental, que o Fedaik fez parte junto com a GG lá. Foi onde eu perdi a virgindade. E pro 45 a gente veio falar a respeito de outro compositor ocidental, né? Peter McConnell, né? Por que não aproveitar o cast, né? Pra falar um pouco também dos jogos de adventure, né? Desse gênero tão esquecido, que talvez esteja em alta ou não, dependendo da produção dele. Cara, eu acho que ainda vai voltar sim, porque ainda tem muita gente que gosta. Sabe o que eu acho que vai voltar, cara? iPad, iPhone. Antes você ficava pra você interagir com os objetos, e isso vai funcionar muito bem pras plataformas, né? Eu também acho. Mas enfim, vamos lá. Vamos aqui fazer a leitura dos e-mails, referente ao último cast, que foi sobre o que mesmo, seu feito aqui? Foi sobre Mega Man X1, 2 e 3. Nossos jogos geniais, feitos pela Capcom, né? Isso. Nossa mercenária de plantão aí. Não, tem a EA. Não, mais que a EA, puto que pariu, né? Você viu a última da EA? Vi, velho, eu vi. Das armas do Battlefield? Das armas não, né? Praticamente de melhoria que você levaria leves pra subir. É, tipo, cara, eu tô esperando leves pra subir uma parada e não consigo subir e tá foda, né? Se ferrou, Mas enfim, vocês provavelmente vão ver essa discussão um pouco mais acentuada. Eu acredito, se sair a tempo, o videolog, né, o videogamers aí, então confiram se tiver o link. Se caso não, no futuro eu adiciono o link aqui, né? Eu e o Rubens estamos a respeito disso num videolog, né? Confiram mais detalhes aí no post. Então, falando sobre Mega Man X, o cast ele saiu um mês depois, né? Teve um problema na gravação, então a gente preferiu regravá-lo, priorizando a qualidade, né? Que é uma coisa que a gente... Eu tento sempre abordar aqui qualidade acima de quantidade. Esse podcast de hoje, por exemplo, ele é um podcast um pouco mais pocket, próximo de feriado e eu viajando a trabalho, né? Então eu preferi fazer um pocket do que não ter nada. E a galera fala, porra, cast de mês em mês é sacanagem, né? Pois é, não. E também, cara, você ia viajar, você ia fazer um troço correndo, ia ficar uma cagada. Mas enfim, vamos lá. Vamos ler primeiro e-mail, né? Um e-mail Inception, né? Podemos dizer assim, um e-mail Inception? Podemos. E foi enviado por você mesmo, né, Fedaquim? É, fui eu. Eu fui o único que enviou o e-mail, não é possível. Eu vou ler o e-mail aqui e você vai comentando a parte o que você pode acrescentar, né? Então vamos lá. Isso aí. O nosso amigo Fernando Fedaikin, que não é sobrenome dele, é só apelido, senão ele vai pensar que é sobrenome. Vi de o mais review de Bastion, que ele falou que eu achava que o Fernando Fedaikin era o nome completo dele. Fala, seus lindos. Fê daqui mandando um importante feedback. Sem rodeios, direto ao som. Ficou demais esse programa. Vocês souberam abordar todos os pequenos detalhes e fizeram ótimas escolhas de música. O Mega Man clássico era um representante da sua época, onde não esperava que um game fosse um marco. Ele se tornou pela história envolvente e seus personagens carismáticos. O X já foi pensado em ter uma longevidade maior, até por ser algo mais amadurecido. Não joguei X2 e não joguei X3. Mas isso foi o relapso da minha infância, jogando Groove Troop, que é o melhor jogo do mundo, na minha opinião. O que eu mais queria jogar era com o Zero, desde a primeira aparição dele, que foi de explodir a cabeça quando no X4 descobri que ele tinha história própria. Além de se apaixonar, mas sendo a Angélica da Capcom, com a boca de Stallone, acho que não conseguiria nada, né? Mas enfim, é um e-mail pequeno, mas de coração. Muito obrigado, né? Vou esperar a próxima parte e, nesse meio tempo, vamos ver o que vão publicar. Surpreenda-nos. Olha só, estamos surpreendendo vocês, ou você, né, Fedequim, falando com você dois, do passado, né? Abraço a todos, um beijo de língua, puta que pariu, que é isso? Por Madruga e por Wesley Pires. A galera vai pensar que o Level Mais tá só elevando na putaria, né? Tá se elevando na viadagem, rapaz. É, mas enfim. Vamos lá pro nosso próximo comentário aí, do nosso amigo Heitor Polidoro, né? O barbudo até dia 15 de maio, depois disso, carinha raspadinha. Então vamos à leitura do e-mail do nosso barbudo querido. Depois que realizei que Rockman junto de Roll fica Rock'n'Roll, nunca mais chamei o Rockman de Mega Man. Cara, legal. Na verdade, tinha um lance de ser Rock'n'Roll que, e o Bass, né, que era um outro carinha que era importante. Que era, na verdade, aqui veio como Proton Man. É, mas o Bass era muito mais foda. Que era tudo gêneros musicais, né, que eles tentaram meio que abordar. O Blues, na verdade, que é o... Cara, tinha o Proton Man, tinha um outro que eu não lembro. Mas ele tinha... Ele, o gênero musical dele, se fosse representar, era o Blues, assim. Era bem, tipo... Sim. A parada bem... É, contrário, o rock é um pouco mais destoante e o blues um pouco mais entoante, né? Não, eu diria assim que o rock é um pouco mais extrapola mais a pessoa, enquanto o blues é muito mais contido na pessoa. Mas enfim, vamos lá. Senão, eu ouvindo a história sobre a primeira Coca-Cola, eu acho que eu me perdi nisso. Não, aqui a gente falou no cast, a gente tá falando assim que algumas coisas acontecem meio que tipo por acaso, né? É igual do história da Coca-Cola, que a primeira Coca-Cola não foi... Ninguém planejou Coca-Cola, foi um xarope... Ah, é verdade, era um xarope mesmo. O cara colocou água gasificada e virou uma Coca-Cola isso. Que a gente conhece até hoje, né? É, que eu não gosto. É tipo homem, eu odeio, né? Eu odeio. É, e aí, cena 2, cérebro espalhado pela sala. Como é que foi juntar isso com a barba ainda por cima? Ai, meu Deus do céu. Excelente cast. Eu não conheço os Mega, digo, Rockmans mais atuais, mas parece que todas as trilhas de Rockmans são fantásticas, são, velho. Sempre foram, cara. Independente se é um jogo mais recente ou não, ela tem sempre aquela marcada nostálgica, né? Uhum. É bem a trilha sonora de Mega Man, Mega Man X, até Mega Man Zero, até o Mega Man ZX, que é o do DS, né? Do DS. São trilhas sonoras marcantes, assim, trilhas sonoras fodas, lindas demais, né? Bom, esses foram os comentários, só um comentário do nosso amigo aqui, o Ed Wazak, que até participou do Papo de Noob uma vez aí. Ele falou que... Pô, só duas músicas de Mega Man X1? Mega Man X1 chuta bundas, né? Não, mas se deixasse... Com certeza eu concordo contigo. As músicas de Mega Man X1, cara, dá um chute, uma voadora, um Hadouken na cara das outras músicas fácil. Não que as outras músicas não tenham mérito, mas sério, chuta bundas lazarentamente, né? Tranquilo. Bem, então podemos encerrar aqui. Vamos aproveitar, falar pra vocês, olha... A gente tá aguardando seu feedback. Faça como o Fernando Fedequim, o nome completo dele. Fernando Fedequim, que mandou o seu e-mail, né? Se você quiser repetir a atitude dele ou se inspirar nessa atitude, mande-nos e-mail também. Você pode enviar pra gametrack@levelmais.com. Se você quiser também, pode mandar seu feedback nos comentários aqui. Pode ver que agora tem um novo sistema de comentário, que é por Facebook e também por Disc, Twitter, etc. E pode também mandar pelo nosso Twitter, né? Pode mandar lá, eu gostei bastante do GameTrack, lá no @levelmais, que é o nosso Twitter. Sigam lá. Então, é isso, né? Vamos lá pro nosso podcast a respeito do nosso compositor querido da era dos animes. Então vamos começando aqui nosso podcast especial compositores. Como já salientado no lado da leitura de e-mails, vamos falar a respeito de um compositor ocidental. Podemos dizer assim, né, Fedequim, que ele é um dos compositores que se destacam bastante, principalmente na década de 90, né? Principalmente nos jogos de PC, que na época era, podemos dizer que era a era de ouro dos Adventure, né? Os jogos de Adventure, famosos por jogos feitos pela LucasArts, né? LucasArts. Ah, tinha Sierra, tinha as outras empresas. Ah, eu tenho saudade da Sierra, diga-se de passagem. É, quando era Counter-Strike Sierra, né? Sério, Counter-Strike, o primeiro Counter-Strike 1.0 ou 1.5 tinha uma logo que entra Valve e Sierra, né? Mas eu não lembro exatamente por que era assim. Bom, voltando aqui um pouco na pauta, né? Nosso amigo McConnell, ou Peter McConnell, o nome completo dele. Um tiozinho já, né? Ele já Ele já tá na faixa etária dos 50 anos aí. Ele nasceu na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? Estado da Pensilvânia. A terra dos vampiros. Ou a terra do The Office, né? Que é a minha série favorita. Pacu. Olha que legal que ele não é só conhecido como McConnell, ele gosta de usar talvez um nome um pouco mais curto, né? Que é o Peter MC, né? MC McDonald. A graduação dele, ele realizou na famosa, por que não? Por que não, claro. Universidade de Harvard, né? Nos seus idos de 80. Onde ele foi instruído por grandes cabeças. Ele, durante sua graduação, ele teve bastante mentes importantes o instruindo, né? Uhum. Durante a graduação, né, toda aquela convivência com o cotidiano universitário, então ele conheceu o amigo dele, o Michael Land, com quem ele trabalhou, né, na empresa Lexicon, que é uma empresa que trabalha com equipamentos sonoros, né? E ali começou o começo da carreira deles, né? Porque logo na sequência, os dois entraram no departamento de criação de som, edição de som lá da LucasArts, né? A famosa LucasArts aí. Então, quando eles foram chamados para trabalhar junto na LucasArts, eles inventaram em conjunto a patente de música da LucasArts chamada iMusic. Uma engine sonora, né? É, mais ou menos o que acontece hoje em dia. Quando você tá numa parte, tem uma música. Quando você muda a sua ação, a música muda também. Uhum. Por assim dizer. É legal que essa iMusic, né? Ela foi implementada, principalmente, novamente, a gente falando dos jogos de Adventure, porque utilizava aquela engine Scum, né? Essa engine Scum, aproveitando e já falando do primeiro trabalho que eles fizeram, no segundo jogo da série Monkey Island, né? Lá eles utilizaram isso na engine Scum, que a Scum já tinha sido utilizada no primeiro Monkey Island, né? Mas no segundo ela foi atualizada e com essa atualização ela ganhou o acréscimo dessa engine sonora, né? Que foi uma peça fundamental componente pro segundo jogo, né? Pro segundo e pra fama também. Não só eles que, tipo, fundaram isso, mas eles incrementaram de uma forma que hoje em dia a gente percebe isso, né? Quanto ao trabalho que o Peter Mac fez durante sua carreira, assim, principalmente no começo, ele não trabalhou sozinho, né? Ele foi meio trabalhando em conjunto com outros compositores, né? Por exemplo, no Monkey Island 2, que ele trabalhou junto com Michael Land, ele também trabalhou com o Clint Bajakian, né, que é outro carinha ali, e os três meio que formaram um grupo, assim, né, podemos dizer, um trio, famoso, que trabalhou nos outros jogos, né, da LucasArts. Eles trabalharam em conjunto no Indiana Jones and the Fate of Atlantis, o Sun and Max, né, Hit the Road, que é outro jogo que veio da história quadrinho da revista da LucasArts, né, muitos outros jogos da série Star Wars, né. Muitos outros é pouco. É pouco, né, porque a LucasArts, depois de um tempo, só trabalhou com Star Wars, né, mas a gente não vai falar porque não merece o destaque que tem aqui. Só falar um pouco desses dois compositores, o Michael Land, ele fez trabalho até 2009 no Tales of Monkey Island, né? Onde o Connell não trabalhou, né? McConnell. Não. Ele trabalhou ali, mas ele seguiu mais ou menos a mesma lógica. O Clint Bajakian, ele trabalhou em jogos da série Unreal, trabalhou no Uncharted PS Vita e trabalhou no Uncharted 3, né? Que beleza. Então são outros jogos que ele trabalhou. Então, tipo, apesar deles terem trabalhado no começo, eles se dispersaram um pouco no futuro, né? E trabalharam em jogos diferentes, né? Alguns continuaram com meio no público indie, outros estão fazendo trabalhos em todos os públicos. Os destaques dos jogos da LucasArts, assim, sem falar de Star Wars, que eles trabalharam, assim, a gente pode os jogos da série Indiana Jones, o Manic Mansion, o Day of the Tentacle, The Dig, e a partir daí eles meio que dispersaram, cada um meio que foi fazendo os jogos, assim, meio que por cima, né? Cada um, tipo, pegou os jogos mais isolado, né? Cada um ficou responsável por um setor, por assim dizer. E com isso, o McConnell, Ele foi fazer o seu primeiro trabalho, assim, no jogo Full Throttle, né? Que é o famoso jogo Full Throttle aí, que a galera aclama bastante, que tem separador aquela pegada águas. Um pouco mais adulta, né? Uhum. Que, na verdade, é um grande clássico, né? Com muita interpretação que você pode ter. E ele tem uma pegada bem legal, né? Falando um pouco do jogo aqui, né? Adventure que foi lançado em 95, né? Sim. Uma das mentes por trás aí é nosso amigo Tim Schafer, nossa, que atualmente está na Double Fire. E o Dave Grossman, né? Outro cara importante aí que trabalhou na série Monkey Island, né? E, aliás, ele é famoso pela série Monkey Island, mas ele é mais famoso ainda pela série Sun e Max, né? Que é um dos jogos aí que tá atualmente na Telltale Game, né? Aquele jogo bizarro, velho. É muito engraçado. Eu adoro o Max, cara. Ele é muito demais. Tem como gostar dele, cara. Sério, ele é genial, cara. Genial. Mas enfim. E o primeiro jogo que ele veio a compor mesmo, de fato... É um famoso jogo que ele foi lançado no ano de 98. Uhum. Sabe dizer qual é esse jogo, meu Fedaquim? Só falar 98, você já sabe dizer o que é, né? Isso aí, 98, de 8 anos, conheci o jogo. Cara, ele já era famoso, mantém-se famoso, mas o jogo a qual eu me refiro é Grim Fandango. Foda. Cara, eu tenho vontade de jogar ele até hoje, ainda não tive oportunidade. Que é um jogo, assim, que tem uma temática bem engraçada. Um pouco da abordagem dele, assim, novamente vem da mente do Tim Schafer, né? Que foi o cara que criou todo o design a partir da história, né? Ah, cara. E o McConnell, cara, fez um trabalho foda na parte sonora, assim. Foi dali que o Tim Schafer meio que falou assim, cara, eu tenho jeito pra coisa, né? Eu vou me manter aqui, nesse mundo. O Grim Fandango, lembrando assim, né? Uhum. Ele pega bastante a temática, assim, tipo de Dia dos Mortos, com aquela, pegada, tipo, de... meio no ar, né? Uhum. Um clima meio... no ar, né? Aqueles do filme dos anos 40, anos 30, assim, né? Uhum. E, além disso, ele pega a ideia, a filosofia por trás do que tem a parte de morte pros mexicanos, né? Que eles comemoram, pros incas. Não sei se é incas ou maias. Esse jogo, né, cara? Ele é um jogo que melhor recebeu nota em 98, né? Da IGN, né? Ele é foda, sabe por quê? Uhum. O que teve em 98? Legend of Zelda Ocarina of Time, Half-Life, eu não lembro exatamente se foi Warcraft, mas foi uma coisa assim. E teve... Acho que foi Warcraft 2. Foi Starcraft, uma coisa assim. Sério, cara, pra você ter um jogo que foi votado como... Eu não lembro exatamente qual que é o prêmio, mas ele foi votado, assim, tipo, como o melhor nesse prêmio, competindo com esses outros jogos, cara. Pense bem em qual que era, né? Só que ele sofreu um pouco, né? Porque na época que ele foi lançado, já o gênero de adventure já não era... Já tava um pouco, já, tipo, em decadência, né? É, o gênero e também o estilo gráfico, ele já tava meio que na morte. É, porque foi bem... Imagina 98, lançamento de consoles que já conseguia fazer aqueles gráficos em 3D, né? Uhum. Nessa parte, no jogo, falando um pouco do jogo do Grim Fandango, ele foi um jogo que utilizou a tecnologia que ainda era limitada, mas de uma forma inteligente, né? Uhum. Ele não, tipo, não se propôs a fazer os personagens realistas, igual os jogos queriam fazer, né? Que no final das contas saía aqueles personagens de quadrado, com mão quadrada, né? Esse troço feio. É, que era feio pra caramba. E ele resolveu fazer um gráfico, assim, mais estilizado, pegando um pouco mais aquelas calaveras, né? Aquelas caricaturas, né? Tipo, aqueles bonequinhos. Com um pouco a marca registrada dele. Tanto como assim... que hoje você vê aquela... A arte, cara, você não tem como falar que... Cara, que jogo que é esse aqui, será? E, cara, Grim Fandango, ele recebe um destaque porque ele é foda, né? Bom, continuando aqui na parte dos trabalhos, né? Que ele trabalhou... Isso. Ele volta a trabalhar com a série Monkey Island em 2000, que foi o jogo Escape from Monkey Island. Foi, teoricamente, o último trabalho dele na LucasArts. Então, foi o jogo aí que ele meio que se despediu da LucasArts, podemos dizer assim, né, Fedaquim? Podemos. Junto com a mente brilhante do Tim Schafer, e eles foram lá pra empresa que o Tim Schafer criou, né? A Double Fine. Double Fine, famosa aí por... um outro jogo que a gente vai falar que ele fez o trabalho também, que é um jogo sério, tá no meu coração, depois que eu joguei muito ele, que é o Psychonauts. Psychonauts, jogaço, você não chegou ainda a jogar ele, né? Ainda não. Se você olha de início, assim, parece muito jogos da era 64, assim, né, que tem aquela pegada colorida, só que ele tem uma pegada bem estilizada no gráfico, a história bem elaborada, a mente brilhante do Tim Schafer fez um trabalho foda, né? E não é diferente também na parte da trilha sonora, dos efeitos sonoros, porque no Psychonauts, o trabalho que o Peter fez também é fantástico, né? Uhum. Bem, então aproveitando aqui, né? Vamos fazer um intervalo pra gente beber uma água aqui. Fazendo assim. O meu amigo Lucas Bronze, né? Aqui o nosso amigo Lucas Bronze do New Game. Bronze, tá. Ele fez uma gravação à parte aqui com um convidado muito especial, o Slash Rick do Jogabilidade. Pra você que não sabe quem é Slash Rick Cimatic, que também ele era do Download, né? Ele era Download, ele participou de um Papo de Noob. Sim, Papo de número 19, participou lá com o Majin, né? Falando sobre isso. Jogos que sugam sua alma, alguma coisa do tipo. Jogos que sugam sua vida. Então vamos ver o que eles têm a falar a respeito dos dois jogos que a gente falou por último, Grifandango e Psychonauts, né? Então, vamos tocar o recado deles aí. Fala galera, aqui é o Lucas Bronze, eu tô aqui com o meu camarada Slash Rick, do Jogabilidade. Olá! E a gente tá aqui no Game Track, a convite do nosso querido Zabuzeta, nesse Game Track sobre Peter McConnell, e a gente vai fazer os nossos pedidos pros nossos queridos jogos, que esse tiozinho maneiro teve a honra, né, de compor as trilhas. É, no meu caso, eu escolhi essa que pra mim é a obra-prima do Tim Schafer, que é o Psychonauts. Uhum. Você já jogou o Psychonauts? Já, cara. Eu já joguei basicamente todos os jogos do Tim Schafer e Psychonauts, sem dúvida, é um dos mais malucos dele. É, falando falar genial, é maluco pra caralho, mas sim, é muito massa. Bom, eu joguei ele recentemente, né, uhum. Eu sou um, vamos dizer assim, um pecador com alguns jogos. E, assim, todo mundo sabe, assim, da fama que Psychonauts tem de ser um jogo muito bom que ninguém jogou. É, exatamente. E, assim, realmente, pra mim, ele passou em branco na geração passada. E aí, nesse Natal, eu ganhei de presente do nosso querido Ogre himself. E, cara, valeu muito a pena, assim, cara. O jogo, pra quem não sabe, ele é assim, ele se trata de um jogo que você é uma criança, né, num acampamento, tipo, pra superdotados, com um potencial pra ser tipo um policial da mente. Isso. E você joga com o Haas, né, que acaba descobrindo toda uma trama e tal, envolvendo a galera ali. Uhum. E uma das coisas mais engraçadas desse jogo é que, pra contrariar, né, o que normalmente acontece no nosso mundo, digamos assim, o Haas, ele é um garoto que mora num circo e foge do circo, né? Ele não é uma criança que foge pro circo, ele foge do circo. Exato. Cara, e assim, o jogo é muito massa, assim, ele tem uma mecânica de você, de cada fase ser uma mente específica, isso, né? E você entra nessa mente, lá é tudo caracterizado com a personalidade, uhum, da pessoa que você entrou. É, cara, é uma festa pra level design esse jogo. Não, é muito foda, cara. Tem umas sacadas geniais, tipo, brincando com essa coisa de metalinguagem, assim, uhum, sabe? Demais. Cara, tem fases incríveis, assim, e a jogabilidade, ela vai se alterando de acordo com os poderes que você vai ganhando. Uhum. Né? Eu recomendo demais. Bom, a música que eu vou escolher do Psychonauts é a música The Matador. Olha. Ela é a música tema do boss final da mente do pintor maluco lá. Sim. Que tem lá no jogo. E esse boss, ele é um toureiro. Então, assim, a música com certeza tinha que ter uma pegada espanhola, né? Isso. Mas, assim, ela não é só o Flamengo. No meio do Flamengo, sei lá como dizer. Flamengo. Espanhola. Eu acho que é Flamengo. Flamengo, né? Mas enfim, a música ela começa a tocar e ela é interrompida por uma guitarra. E tipo, eu acho muito foda que parece que a guitarra tá brigando com os instrumentos do Flamengo, sabe? Entendi. É muito foda. Bom, então, toca aí Zabuzeta de Matador. We'll be right back. boa essa música mesmo, Lucas. E assim, aproveitando a pegada americana, né, mas assim, de flamenco e tal, eu vou falar aqui um pouco do outro jogo também da LucasArts, né, design do Tim Schafer. E se não for o jogo mais maluco dele, eu não sei qual seria, né, cara, que é o Grim Fandango, velho. Sim, cara. Ele é um adventure, assim, point and click, que, se eu não me engano, foi o primeiro jogo em 3D desenvolvido pela LucasArts. E, cara, é muito irado porque você controla o Manny Calavera, que ele é o, digamos assim, é a morte em pessoa, né, cara? Ele, ele vive numa cidade dos mortos, assim, é tudo baseado naquela comemoração mexicana, né, realmente do Dia dos Mortos. Todas são aquelas caveiras pintadas, assim, o design é muito irado mesmo. Uhum. E o jogo, ele se passa meio que no México, sabe? Justamente por causa disso. Uhum. Então, a maioria das músicas, elas têm uma pegada mais mexicana, assim, com aqueles instrumentos de estalar, assim, que as meninas que dançam flamenco usam e tal. Maracas, né? Não sei, mas as espanholas tocando isso é sexy pra caramba. É maneiro. E, tipo, todos eles são meio assim. E uma das músicas que, na real, até toca no dia dos mortos que tem no jogo, no primeiro ano que você joga lá, se chama Companheiros, que, no caso, são companheiros, né? E a música é muito boa, cara. Mega animada e tal. Toca aí, Zabuzeta. É isso, galera. Puta, música foda. A gente não combinou as duas músicas ter essa pegada espanhola, latino-americana. Isso, não foi combinado mesmo. E é isso aí. Valeu, Rick. Valeu. Muito obrigado. E fala aí de jogabilidade um pouco. Opa, né, pra quem não sabe, jogabilidade, site meu e do André Magin, a gente tá por enquanto com apenas o podcast, por lá uma notícia, outra de vez em nunca. O endereço é www.jogabilidade.de, né? Então acessem lá o Dash Podcast. É isso aí, galera, eu recomendo. Beijo, abraço, tchau. Junda. Então, voltando o recado aí, só listar um pouco da discografia que ele fez assim que ele saiu da LucasArts, né? Uhum. Ele não só trabalhou com a Double Fine, como ele trabalhou também com o estúdio da Sucker Punch. Sim. Trabalhou com os jogos da série Sly. Série Sly Cooper e Sly. E recentemente, né, com o jogo de Kinect, o Kinect Mail, que é um jogo bem sus, bem casual, bem pra criança, né? Por aí. Por aí, né? Também trabalhou com a outra empresa que também já conhecida aí, que é a Vivendi, né? Vivendi Universal. Uhum. Trabalhou com aquele The Bard's Tale, né? É um RPGzão. Uhum. Bem clássico, bem pegada Diablo, né? É, bem medieval, né? Também a Ganda do Bar. É um jogo que ganha bastante destaque aí. Principalmente pelo fato de ter sido lançado no PlayStation 2, depois pra PC, né? Mas PlayStation 2 teve o lançamento. E Xbox, na parte de composição, ele não fez. Nesses jogos, ele não fez totalmente, né? Na Double Fine, ele voltou a trabalhar. Pra galera falar, ah, mas vocês não falaram de Brutal Legend, né? Brutal Legend. Gente, se você já jogou ele, ou se você viu pelo menos uma gameplay no YouTube, né, sabe que as músicas que tocam ao fundo do jogo são músicas licenciadas de várias bandas, né, que eles selecionaram pro repertório, né? Diga-se de passagem, músicas fodas, né? Ah, só, também, né, pelo tema. A galera pensa que ele não fez nada, né, mas o que ele fez? Ele colocou algumas partes orquestradas, né, pra deixar meio que um tom épico, já que o jogo ele tem aquela pegada um pouco épica, então ele adicionou no trabalho dessa música licenciada alguns tons orquestrados que deixou as músicas mais épicas, né? As músicas já eram fodas e as músicas que foram colocadas, as partes orquestradas que foram colocadas nessas músicas, deu um destaque pro jogo e deixou ele épico, né? É um jogo foda, né? Eu ainda tenho vontade de jogar, mas a ainda não tive grana e recurso suficiente para adquiri-lo. A mim também falta, fica tranquilo. Sim, sim. Talvez a pessoa que jogou mesmo o Brutal Legend, que eu sei, é o Will, que pegou recentemente, o Will Black Music. O Javan que tem ele, né? Já jogou faz um bom tempo, né? Pois é, o Javan eu soube. E acho que em breve vai ser lançado mais um jogo da série Sly. E vai ter a parte de composição sonora também do nosso amigo Peter, né? Querido Peter McConnell. Bom, no final das contas, o Peter, se você olhar bem os trabalhos que ele fez, você pode ver que ele tem muita diversidade, né? Uhum. Por exemplo, na série Grim Fandango, ele tem uma pegada bem tematizada naquela coisa meio asteca, maia, né? Que aborda o jogo. Mas ele tem uma... Também, ao mesmo tempo, ele consegue ter aquela ideia de um clima noir na música, né? O blues. Sim, um bluesinho, assim, no fundo. Que parece muito aqueles filmes de máfia dos anos 40, né? Aquelas músicas... Sim, sim. Que o cara chega naquele bar, assim... Que tá tocando aquela música com o pianista no fundo, né? Bem aquela coisa, enfim. Uhum. Já no Psychonauts, né? Ele já consegue fazer uma abordagem totalmente diferente. Ele pega uma temática que é um pouco mais de aventura, né? Aquela coisa mais fantasiosa, né? Você pode aplicar, por exemplo, em filme da Disney, as músicas que tem ali, né? Algumas, né? Porque tem umas músicas que tem uma pegada um pouco meio wrestling, né? Que... São aquelas músicas meio que feitas pra você olhar o jogo e fazer uma introspecção. Se fosse fazer um podcast a respeito de um compositor ocidental, poderia, tipo, obviamente pegar vários outros, né? É, o Jesper Kidd, que fez a série Assassin's Creed, Hitman, né? Uhum. Mas a gente resolveu aproveitar o embalo aí, que já tá sendo tão comentado na mídia, né? Da volta dos Adventure, né? Com aquele lance... Double Fine e o Kickstarter. Explica aí pra galera o que aconteceu de fato, que voltou à tona, né, essa ideia dos jogos de Adventure. Isso, vamos, eu vou usar as minhas palavras, não vou usar um texto pronto. O negócio foi assim, o Tim Schafer, ele percebeu que a indústria tava se focando muito em blockbuster. Claro, né. Todo ano saindo Call of Duty... Saiu um Assassin's Creed... Isso. Daí ele pensou... Cara, eu tô afim de fazer um adventure point and click igual que eu fazia, tipo Grim Fandango, Bull Throttle e tal. Ele levou a ideia adiante, só que ninguém patrocinou ele, ninguém deu grana, ninguém botou grana na empresa. Pode-se comentar que muitos dos fãs, né, desse gênero, eles meio que começaram a cobrar ele, né, porra, podia ter um adventure novo nessa geração, né. Isso. Foi daí que surgiu essa situação, né, Fedaki? Foi daí. Aí, ele percebendo isso, tem até um vídeo quanto a isso, que depois eu passo o link e peço para os alunos botar. Claro. Ele explica. Então, se ninguém tá querendo comprar e o público tá me puxando, por que eu não peço pro público me ajudar? Daí, usando a plataforma Kickstarter, que é tipo uma vaquinha, por assim dizer, aqui no Brasil, eles botaram que eles queriam um valor... de $400 fechados para fazer toda a parte da programação e 300 para filmagem. Não, $400 não, 40 mil. Isso, 400 mil que eu falei, não foi? É. 100 para programação e 300 para fazer as filmagens. E em menos de 24 horas, eles já tinham mais de $1 milhão. Tanto que tem uma imagem clássica assim dele assustado, né? Olhando pra tela, assim, tipo... Tem. Atualmente, né, o Tim Schafer, ele é o cara de caras e bocas, né? Uhum, ele ficou conhecido. Cara, depois, acho que eu fui olhar, quando antes de chegar no fim, ele já tinha 3 milhões. É legal, assim, que o Tim Schafer, ele falou, olha, o jogo vai ser colocado em várias plataformas, vai ter línea, vai ser assim, vai ter várias línguas, menos português, infelizmente, mas enfim... Não, de início ia ser só PC. Mas depois ele foi falando, ó, já que muita gente colaborou, vai ter várias plataformas, né? Isso. Tô olhando agora. Tem $3,336,371 doado. Caraca, muito dinheiro, cara. Cara, muito. E eles dividiram por slot. Tinha slot pra doar $15, $30, $60, $100, $250, $500, $1,000. É, o máximo, se eu não me engano, foi de $10,000 ou mais, que eram 4 slots só. Inclusive, tem um texto meu que fala um pouco sobre isso. O link no post. Isso, post no link. O público mostrando que ainda tem força. Sim, é mais que reacendeu a chama, né? Do público que jogou, né? Até mesmo quem que é meio, pode se dizer assim, que não teve o contato na época e se interessou, jogou depois, falou, porra, legal aquele gênero, podia ter mais, né? Ainda mais que a gente falou no início desse podcast. É um gênero que pode ser usado agora perfeitamente nessa geração. Principalmente pelo várias plataformas, né? Seja plataforma mobile, PS Vita mesmo, que tem os elementos de touch, né, na tela, né? Tipo, touch, acelerômetro. Sim, tem muita coisa. O acelerômetro nem tanto, mas a parte de tela sensível do Hawk pra jogos de adventures, cara, é ideal, assim. Tomara que seja aplicado. E com isso, tomara que também seja convocado, né, o nosso amigo Peter pro próximo jogo do Team Schafer aí, né, já que ele recebeu tanto destaque, né? Pô. Bom, então vamos pedir nossas músicas, né, pra encerrar esse programa meio pocket, assim, podemos dizer, né? Temos. Então, vou pedir a minha música. A minha música é do Grim Fandango, que foi um jogo que eu joguei muito pouco, mas o tema e tudo me envolve muito, tanto que eu fiquei que nem um louco quando saiu LA Noi. Ah, sim. Tem uma pegada bem noir, assim. Tem uma pegada muito noir. Então, muito foda. Muito demais. E, então, a minha música é mais puxada pra esse clima noir, que se chama Mr. Frustration Man. Então, toca aí, Zabuza. Minha música pra esse podcast é a música de um jogo que tá entrando na minha lista dos jogos preferidos, Psychonauts. É a música que provavelmente você vai mais escutar ela durante o começo do jogo, que é a música que toca bem no início ali, né, que é aquela música que toca durante o acampamento. A música que eu selecionei aqui é a música Summer Camp, acampamento de verão, né, que é a música que toca. Ela tem uma pegada um pouco meio de mistério. É bom que ela se aplica tanto quando o cenário tá normal, quando o cenário tá dark, né? Então é bem interessante nessa parte. Então toca aí. vamos encerrando esse programa um pouco curto, né? A respeito de um compositor. Nosso amigo Peter... Nosso amigo, toda hora eu falo nosso amigo, a galera pensa que eu sou amigo de todo mundo, né? Puta que pariu. É, a gente é, rapaz. Claro. A gente tem tanto contato com o trabalho de muitos caras, a gente pode falar como amigo, porque passa pra gente, expressa a emoção, a ambientação do jogo. Então a gente acaba, às vezes, se emocionando, ficando feliz, entendendo toda aquela sistemática que a música quer passar pra gente, né? E por que não falar da mesma maneira, né, do Peter McConnell, que fez um trabalho foda. Ele foi um dos responsáveis, principalmente nessa pegada um pouco nostálgica, né? Que a era dos Adventures trouxe, né? Que tanto na parte de história, que é um grande ponto, né? Quanto na parte de sonora, que é bem lembrada, né? Na parte dos jogos de Adventure, né? Considerações finais, Fedequim? Se você conseguir encontrar o Full Throttle pra jogar, me avisa que eu quero. Eu ainda não peguei. Esse vai ser um jogo que eu vou ter que pegar aí. Eu tenho que aprimorar meu inglês poderoso, né? Você sabe o que é. Quem já me acompanha aqui já sabe que meu inglês é poderoso pra caralho. Claro que não. Peter McConnell, Peter McConnell, Peter McConnell. Pra compensar a sua habilidade em edição, né? Claro, minha habilidade de edição, pelo menos, é do caralho. Ah, até parece. Então, galera, também fale a respeito das músicas que esse cara fantástico fez aí, né? Também amigo. Gostaria de aproveitar e agradecer a participação do Slash Rick, que agradeço mesmo de ter, de última hora, ter aceitado o convite aí com o Lucas Bronze, né? Agradecemos de coração, cara. Sim, né? Acessem lá jogabilidade.de, né? Que é o site deles. Tem um... Melhor falar jogabilidade.de, meu filho. Jogabilidade.de, né? Porque senão a galera vai digitar jogabilidade.de e vai dar E é isso, ficamos por aqui, né? Fala suas experiências com os jogos de Adventure que a gente citou aqui. Fala sobre as músicas que vocês curtiram do trabalho do Peter Mac. Isso, o Marcos Mello, eu sei que vai falar do Psychonauts. Com certeza, o Marcos Mello é o meu chapa aí dos desenhos, né? Ainda bem que não teve tanta gafe assim. Peter McConnell, Peter McConnell, Peter McConnell. Estou esperando seus desenhos ansiosamente, como sempre, né? Sim. E é isso, galera. Continue acessando o Level Mais, né? Pra você que escuta pelo feed, pelo iTunes. O Level Mais tá recheado de coisas fodas pra vocês acompanharem. Então fechamos, né, Fedequim? Fechou. Então, galera, um beijo. Até a próxima edição. Beijo, até a próxima.